Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Está pronto? Agora que estudou seu material e preparou seus exercícios, este é o momento de praticá-los. É o momento mais importante no desenvolvimento de qualquer aluno. Lembra do princípio dos 90%? É aqui que entra em vigor. Todos estes passos são importantes, mas muitos alunos não pratiquem por medo de errar e vergonha do que as pessoas dirão. O que separa um aluno do grupo elite que aprende a falar daquele que nunca vai para frente nos seus estudos é geralmente neste ponto bem aqui. Você tem que praticar e praticar e praticar, aplicando sempre os princípios do 90%. Transcreva o seu texto. A primeira coisa que você deve fazer é transcrever o seu texto enquanto ouve a gravação ou seu ajudante dizê-la, como um ditado. Isto vai ajudar você a reforçar o que está ouvindo. Se você está iniciando o seu aprendizado, o seu foco não precisa ser escrever as palavras corretamente. Pode escrever as palavras do jeito que as ouve. Isto ajudará a reforçar os sons que está ouvindo. É necessário que você aprenda a confiar nos seus ouvidos. Queremos desenvolver a primeira habilidade de qualquer idioma, que é de compreender o que ouve. Depois de terminar o ditado, você pode comparar o texto que você escreveu com o do original para fazer as correções. Praticar os exercícios que você criou. Agora você vai praticar os seus exercícios que foram criados com base no texto que você escolheu. A sua prática consiste de três etapas distintas: ouvir, imitar e produzir. Número 1. Ouve o seu ajudante ou a gravação do exercício várias vezes, prestando atenção na entonação, sotaque e ritmo das frases. O seu foco ainda está na compreensão do texto. Número 2. Imitar. Nesta fase, você vai imitar o que você está ouvindo o professor ou a gravação dizer. O seu foco aqui é na precisão da sua pronúncia e na estrutura das frases. Número 3. Produzir. Tente produzir as frases de memória antes do professor ou gravação dizê-las. Depois, o professor ou a gravação te corrigirá e você poderá repetir as frases corretamente. O seu foco aqui é de adquirir fluência e proficiência no idioma. Durante essas três fases de prática, você poderá analisar as frases e fazer suposições sobre o uso da língua. Formulando as regras na sua mente, ajudará você a assimilá-las de forma implícita. Depois, você pode testar as suas hipóteses para ver se estão corretas, para futuramente compará-las com o que você estudará em livros de gramática, depois que já fala bem o idioma. Usar o que praticou. Agora que você praticou o seu texto e todas as frases, você precisa usá-las para reforçar o que você aprendeu. O segredo do inglês está em praticar. O que adianta você aprender uma coisa e nunca usá-la? Este é o ponto em que a maioria dos alunos de inglês acabam falhando. Mas você não, não é? Procure usar tudo o que você aprendeu durante aquele dia com seu professor, seus colegas e outras pessoas que falam inglês. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site shockmart.com.